cruzamento 1 Centena 12 Norte. Pouso autorizado, sou 3145, via transverso. Condor 21, decola aos 12, controle 119, decimal 8. Decimal 8, obrigado, boa tarde. Boa. Patapata, mãe, Gecko Delta, boa tarde. Pátio 4, autorizado, acionamento, reporte para o táxi. Condor 21, boa tarde. Contato radar na decolagem, só 360, saída da El. Na proa de Leda, da presente. 360, proa de Leda, Condor 21. Drifting 488, boa tarde, acione a identificação dessa 4000, vigilância, chegada a margem, 2014. Guarde mais um minuto, caindo para remoto no 4, posso mesmo autorizar a chamar táxi. Pode passar de autorizado, 4199. Já avistando, Quilo Romeu Oscar. Quilo Romeu Oscar chama a torre, 1186, bom pouso. Certo. Patrão de Salvador, direto, Salvador. Corre, Quilo Romeu Oscar. Quilo Romeu Oscar, da presente, reporte ao final de 3 milhas, cabeceira 1-7, palma aí quando livre, vento 1 centena 1-2-9, ajuste 1014, número 2 para pouso na 1-7. Ok, seguindo, Quilo Tango Romeu, Quilo Romeu Oscar. Patrões, 1-2-3-45, tá agora com a proa de Paris, acionado 0162, com 8 a bordo. Mantenha as condições visuais no 1500 pés, na proa de Paripe, reporte ingressando Interlagos, Juliette Índia Zulu. Passará ingressando Interlagos, Zulu. Gol 755 para o Loki, curva esquerda, na proa 180, reporte estabilizado. 80, reporte ali, 755. Fazer Loki, o Bravo Delta, interceptação, senhor. Bola aos 15, ao livrar direito, 121, 19. Direito, 29, 355. Juliette Bravo Delta, complete LF, chame a torre, 1186, bom pouso. 1186, então, bom dia. Gol 755, desce 2000, está autorizado a final do ILS X-Ray. 2000, autorizado a X-Ray, 755. Boa tarde, tá 3145, livrando a gente para trás. Boa tarde, Papatango, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, boa tarde, prossiga. Tá a 2 milhas para o externo. Juliette Bravo Delta, reporte ao final de 3 milhas, cabeceira 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-0-9, ajuste 1014. Quanto se manda, vai prosseguir para 1-0? Afirma, senhor. Eficiente. Quilo Romeu Oscar, a 3 milhas, a cabeceira 1-7, faça e espera com curva à esquerda, aguardando para prosseguir. Torre Gono 755, boa tarde, 606 milhas para o externo. Gono 755, reporte passando marcador externo. Reporte ali. O Quilo Romeu Oscar, na, a 3 milhas da cabeceira, faça um 360 pela esquerda, reporte interceptando a final, 360 curto, ok? Só o tempo do Juliette Bravo Delta tá passando externo, pousar na 1-0. Quilo Tambo Romeu, sola aos 1-6, livre táxi da direita, parte 5. Ingresso Juliette, portão 09. Quilo Romeu Oscar, agilizando na medida do possível agora, pode prosseguir direto para a final da pista no 0. Temos um tráfego agora passando do 1737. Mike Echo Delta autorizado, táxi, reporte para ingresso pista 17. Delta. Mil, tá autorizada a final do ILS XA para a pista 10. Atento ao tráfego. Posição agora de 2 horas 5 milhas no Nordeste, mantendo 1.500 pés. Afirmativo, desce até 3.000, autorizado ILS 5729, atento ao tráfego. Flip 5488 para o Odd Talk. Odd Talk 5488, 64.000. Após a passagem que vai indicar, via Juliette Alfa, ponto 0586, ajuste no 04 azul, 4188. Sim, para baixar travado, 7700. Flat de aproximação, informarei pista livre. Certo. Filho Romeu Oscar, inicie novo 360 pela esquerda, reporte interceptando o sinal. O canal 4711, prossiga. Informação do Pantanal 4711, ABT 1858, seu plano não para o meu sistema. Com o destino para São Paulo, a saída da Euleda Bridge. Pela esquerda, reporte interceptando a final, ok? Estamos com tráfego agora 737, passando Luna, 360 curto. Reporte interceptando a final, informarei eixo da pista livre. Juliette Bravo Delta no solo aos 19, 121 decimal 9 livrando. Aproximação, está seguindo o tráfego da Gol, 5 milhas à sua frente, complete com a torre, 1186, bom pouso, web 5729. Reduzindo, chama a torre 18-6, o 5729. Confere, boa tarde. Jet de Azulu, rotatória. Jet de Azulu, rotatória. Torre Salvador, boa tarde, objeto 5729. Tá, full ILS baixado e travado 2 milhas para o externo. Objeto 5729, boa tarde, complete aproximação, informarei pista livre. Tráfego para 7737 de agosto, aproximadamente 2 milhas para cabeceira. E eu tenho um tráfego também que vai pousar na pista 17, que está na curtíssima final, é um Islander. Informarei quando estiver livre. Afirmativo, vai continuar aguardando pista livre 5729. Quilômetro, complete para cabeceira 17, informarei eixo da 17 livre. Tráfego agora curtíssima final, pista no zero. Após a passagem do tráfego, autorizada a decolagem, vento 120 graus, 109. Mike Echo Delta. Juliette de Zulu para a rotatória, já foi autorizado a chamar a torre, 18-6? Autorizado. 405, autorizado, chama ataque. Zero ataque, repetindo. Compacto. Um zero nosso, quilômetro nosso. Torre, Juliette de Zulu. Juliette de Zulu, reporte ao final de 3 milhas, cabeceiro no 7. Bota na final de 3 milhas da ONA 7, visual contraste na final da ONA 0. Mike Echo Delta decolado 2-1 no controle 1-9, decimal 8. Aos 2-1, 1-9, decimal 8, grato Delta. ONA 7-5-5, solo 2-2, 1-2-1, decimal 9 para prosseguir no TAC. 2-1-9 para prosseguir no 7-5-5. 2, boa tarde, azul 4-1, 1-8, ponto de espera pronto. Mantenha o ponto de espera azul. Mantenha 4-1, 1-8. Objeto 5729, pista e eixo da 10 livre, autorizado pouso, vento 10 graus, 10 nosso. Livre pouso 5729. Quilo Romeu Oscar, solo aos 22, livre táxi à direita, parte 5, estacionário de frequência. Boa. Fala, papai, jogou 1399 para autorização para São Paulo, nível 380. Faz Slice, vão no meu pé direto Manati. Enquanto faz Slice, direto Manati, o marca com 10. Afirmativo, eu tenho autorizado 360, estou coordenando com 138. Quem é que tem aprovado a saída do trajeto? Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge. Pouso Guardião 01. Pouso Guardião 01, muito bem, graças. 6 milhas, visual com traço na curta final da Ana Zero, Juliette Jesus. Juliette Jesus, eixo da pista no set limpo, tem autorizado pouso 1, centena 1-2, nós, ajuste 1014. Centena 1-2, nós, 1014, ajuste, livre pouso, Juliette Jesus. Capitão Locke, visual 3488. 5488, chama a torre 1862, é bom pouso. 1862, bom Salvador, boa tarde, 5488, 6 milhas de terra. Plante aproximação, informarei pistaria 5488. Objeto 5729, solo 124, livrar direito 121 no décimo 9. Direita 219-5729. Do 4118, pista livre autorizada, decolagem, vento 1, centena 109. Obrigado, decolagem, 10, do 4118. Tarde, objeto 5729, livrou na eco na sua escuta. 5729, ingressa na Alfa, reportando para Juliette. Alfa, reportando antes da Juliette, 5729. 01. Apesar de prosseguir para final do pátio do Graé, reporte 30 segundos para o pouso, vento 1CT 109, ajuste no 04, guardião 01. Faltará 30 segundos para o pouso, graças a Deus, 01. Pouso para cópia. Trata a cópia, 399. 399 autorizado, Salvador Congonhas, 380, e apertou Romênia, decolando 10, direita, da El Leda Bridge, controle 119, decima 8, aciona 5147. Aciona 63, 104, 136, a bordo, 3 horas de autonomia, aciona a Cenário 6314, táxi via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chama a torre, 1186, altimetrô 1094. Pátio Índia, 26, solo eu vou 1785 para o táxi, PLB de 180, 3,40 autonomia, Fernando Campinas. 1785, táxi via Índia Alfa, Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera da 10, torre, 1186, altímetro 1094, seguindo o Chaner, com o número 2, ponto de espera da 10. Pátio, Índia Alfa, ponto de espera, 1286, número 2, bom, 1785. Bom, 1399, conseguiu copiar? Consegui, eu estava quase esperando na guardada. Bom, autorizar 380 para São Paulo, via Alfa, 1186, da El Leda Brito. Conforme o plano, após decolagem, curva à direita, motor 198, transponde 5147. 1399, chama para a ponte acionar. Vai chamar para a ponte acionar. Bono 755 da passagem, o Bang da Gol vai ingressar no Pátio Indiel. Após o mesmo, ingresso Juliette, portão 07. A passagem da Gol, após Juliette para 705. 5729, seguindo o Bang da Gol, Juliette, portão 01. Copiou a torre? Prossiga para 5729. 5729, seguindo o Bang da Gol à frente, ingresso Juliette, portão 01. Juliette para o gate 01, 5729. Guardião 05, após a passagem do tráfego na curva final para a pista no 0 ATR, pode prosseguir para o pátio do Graé, reportando solo controlado. Após a passagem para o pátio do Graé, solo controlado, Guardião 0. Escuta. Possível estar aqui um pouco mais à frente para liberar a entrada do 01. 399 está no portão 3 aqui estacionado. Considera o 399, gol no 785. Na escuta. Alfa está anotando para siga. 3, gol 1785, mantendo a posição. O BT é 1802 ou 1902? 1975. 9, 8, 8. 5488, Alfa, Kilo, Bate 3. Bate 3, 5488. Meu nome é 314, vento 1110 graus, 119, autorizado a colar 0. Decolagem 63, 14. 1785 após a vinha que iniciar, autorizado a linha manter, 0 no 0. Ok, após decolagem da vinha, autorizado a linha manter, 1-0. Tem tomar a nave da trip que ingressou agora no pátio 3. Pula para o estado, o Bravo 2. Controle, gol 1-3, informação. Morreu! Dona 395, controle do Salvador, sendo identificação. Desça ao nível 050 na chegada, Mari, altímetro no 04. Ok, 50 na Mari, gol. Dona 395, apresenta autorizado direto. Duna, desça para 2.000 pés, altimetrão no 0-4. 3-1-4, está colado os 3-1 no controle, 1-1-9, decimal 8. 9-8, obrigado, até a volta. Tem condições de apresentar direto Duna? Duna, vamos voar. Boa, Duna, desça para 2.000 pés, altimetrão no 0-4. 14, vou no Duna, vou no 2, 3-1. Olha aí, Salvador. Boa tarde, Oxané 6314, certidão. Oxané 6314, contato radar na decolagem, suba nível 340 na saída MOM, transição floto. 340 MOM floto, Oxané 6314. 1 no 9, autorizado a decolagem, estou no 0. Autorizado a decolagem no 0, agora 78. Confirme para o azul 41 à noite. Número 3 para cópia, mantém escuta. Alfa Tango tá na escuta? Boa noite, obrigado. Controle de instalação do botão, Gol no 075, passa 2-0-0-0-0-0. Gol no 075, controle de salvador, acena identificação, desça ao nível 060 na chegada Mari, altímetro 1-0-4. Vou local, no meu pé, decolando no 7, esquerda, corredor forte, afasta até 40 milhas e retorna, controle em 119.8, transponder 0121. Pátio 5 na garta vai ter ciente, qual é o PLB? 02, fundamento táxi, torre 118, meia dúzia. Puxa na 613 no 4, vai direto pro bloco. Eu conheci da saída, achando a 613 no 4, aguardando. Mantendo, aguardando. Puxa na 613 no 4. 32231, pronto pra cópia? 4231. Passaria 2231, autorizado, Salvador Barreiras, 340, decolando 10, esquerda, mão no alvo, controle 119.8, transponder 5154. Autorizado para Barreiras, 340, decola 110, esquerda, saída mão, transição alvo, 198 ao controle, 5154, transponder, passaria 2231. 2230, chama para puxa sonar. Vai chamar 2231. Gol no 95, copia? 925, autorizado, Barreiras 360, via Perzum 197. Decola no 0, direita, gole, transição ao fito. Controle em 119.8, transponder 5157. Autorizado, Brasília 360, a Perzum 197, decola da 10, controle direita, gole, transição ao fito. 198, controle 5157. Só pra puxa, só na 95. Gol no 075, desça ao nível 050, reduz a velocidade 2209. Chama 314, chama agora o Centro Recife, 126.85, alterna 133.65, tem um bom voo. 2.85.3.65, obrigado, chama 613, não passa. Papapá, quilo alfa, reduz a velocidade 2409. 7 quilo alfa, reduzindo. 195, autorizado a final do procedimento elétrico, sua revista no zero, reporta estabilizado. Ok, camarada MS, 3-1. cinco autorizado com fins 360, 14196, decola 90, direita, Dael, Leda, Bridge, controle 119.8, transponder 5162. Ciente, está autorizado o 360 para com fins, via Apejulô 196. Saída da El, Leda, Bridge, 119.8, 5162, é o transpôndego, 9755. 755, chão para chocanar. Moral 755. Tudo 399, autorizado, chama táxi. Solo, chama 6321, pushback, chamamento, posição 11. Chama 6321, posição 11, autorizado, chama táxi. Bora. Calculador passareto 2231, remoto no 4, segue para lá. Passareto 2231, remoto no 4, número 1, setor. Já autorizei o aeronave do 11. Aguarde então para a próxima atualização. Alfa, quilo alfa, autorizado descida para 3 amperes, altímetro 10, 14. Para 3.000, quilo alfa. Bom, nessa olhada, 5, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 25. 125, 1-3-3-2-5, voo no 785, bom. Multiara Satama, autorizado. Deve decolar da 197, coordenar com a torre de controle 1-1-8-6, tá no pátio 5, com o fiscal do B. Ciente, qual é o equipamento que era fazendo, confirmando? Terra 50, ciente, pode chamar a torre 1 no 8.62. Alfa, reparação para sequenciamento, curva direita proa 225, limite o localizador. Direita 225, limite lock, quilo. Gol 1075, vetoração para sequenciamento, esquerda, proa 025, limite radial 290D, Salvador. Desça e mantenha o nível 050. Sente na proa 025, letrada 290, Salvador, descendo até o 050. 160, sente, eu estou autorizado 200, coordenar com o centro 160, aguarde. Aguardando o transporte 521. Solo 6321 para o táxi, 105, 3,50 galeão. 21 no táxi,